Tu sonhava em ser rua, eu ser Pablo Escobar. Essa postura aí é tu, então nem vem me cobrar. Pago meu fechado, não aceito o que sobrar. Tô trampando pra caralho e acabei de dobrar. Porque com essas roupas rasgadas os irmão não vai ficar. Por isso que nessas quebradas sempre vão traficar. Representar, represento, mas não os contratantes. Represento o subúrbio dos meninos comerciantes. Não importa quanto for pra nós, nunca será bastante. A meta é fazer música e lucrar que nem traficante. Tu se esforça pra ser rua, eu tentando sair da rua. Eu odeio essas viaturas, é feio quando a morte atua. Sou da terra da loucura, entre armas e drogas. Na paz ou na guerra, é tudo moeda de troca. Toca de graça é merda, nesse assunto nem toca. Porque eu não vou vender meu som se meus irmãos vendem coca. Se eu não pagar minhas contas, mãe dela não quer ser minha sogra. E se eu nunca botar um, nego vem e me corta. Se isso é ser verdadeiro, ser verdadeiro é uma bosta. Se o assunto não é dinheiro, então nem bate em minha porta. Operação Montana, Operação Montana. Ainda é pouco, mas é meu, então passa minha grana. Operação Montana, Operação Montana. Ainda é pouco, mas é meu, então passa minha grana. Operação Montana, Operação Montana. Ainda é pouco, mas é meu, então passa minha grana. Operação Montana, Operação Montana. Ainda é pouco, mas é meu, então passa minha grana. Salve, meu mano. Eu sou amigo daquele cara lá, mano, que é primo e compassa daquele bicho lá, mano, que é amigo do seu amigo, que é sobrinho daquele tio, que é primo do seu irmão, mano. Vim te convidar pra representar a favela, mano. Assim, mano, o ingresso vai estar uns R$200, mano. Não vou ganhar muita grana nessa parada, tá ligado, mano? Queria que você tocasse pra representar a favela mesmo, mano.